questão de obedecer ao instinto que o coração ensina a ter, ensina a ter. Correr o risco, apostar num sonho de amor. O resto é sorte e azar. Tudo é questão de não se negar nada a nenhuma força que dê luz, que dê luz. É, seja de Deus ou do diabo, se for claro, é só pagar pra ver, é só pagar pra ver. E se por acaso doer demais, é porque valeu. Obedecer ao instinto que o coração ensina a ter, ensina a ter. Correr o risco, apostar num sonho de amor. O resto é sorte e azar, sorte e azar.